Confirme o 9-10 com o Rio, vai prosseguir para 3-5. Ah, 3-5, sem interferir, vou ficar o Itapuã. Afirmativo, então reporte solo controlado, 110 com 109. Vai falar, falou, controlado. Localizador visual coroado, mostrar 3258. 3858, complete a aproximação, chame a torre 1862. 26, obrigado, boa noite. Boa noite, 5827, boa noite, informação do Galeão, autorizado nível 360. Decola 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após voo a posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5165 no transponder. 360 autorizado, decola da pista 10 com curva direita da El, Leda, Bridge. Intercepta Upper Zulu 10, controle 120 decimal 8, 5165 no 3. Correto, portão 03, chama pronto com o inspecionamento, WebJet 5837. Autorizado pouso, pista 10, 110 graus, 1 dúzia. Vou observar helicóptero aproximando para T5 sem interferir com sua aproximação. Gente, total pouso autorizado. 190-3258. O Novembro Oscar Romeu após o pouso, então prossegue táxi via pista. E reporta livrando. Ok, táxi via pista, reportará livrando. Transportar, segundo 613, DLB 146, com 2 horas e 40, alterna com fim. Segundo 613, táxi CV Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste no 0, no 7, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 10, controlar 18,6, uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Oceanair 6300, cruzando agora 190 para 150 em descida, ciente da informação, Romeu. Chileia 6310, boa noite, identifique, dê se mantenha 3 mil pés, última trem Salvador 1097, direto Itap, chegada Mari. Direto Itap, chegada Mari, identificou, tá descendo para 3 mil pés com 1017, Oxa 6310. Para 398, livre aproximação, desça para 2 mil pés, o altímetro permanece 1017, informe estabilizado no localizador, 10. 17 para 2000, informar estabilizado. Táxi via Alfa Juliette, posição 04, no pátio principal. Alfa Juliette para o 04, então 3858. Número 3 ao Zulu 120, decimal 8, tem um bom voo. Número 3, certo, grato. Controle voo número 3. Contato uma derrada colagem, sube e mantém o nível de voo 360, saída Arbor. Sabe 360 na Arbor, voo número 3. Controle Salvador, Trip 5218, boa noite. Solicita a descida. Trip 5218, acende a identificação, desça e mantém o 080, chegada a mão. Chegada a mão para o 80, autorizado, 5218, identificou. Salvador, hoje Baixa 6310, pequeno desvio à esquerda, magnética 050, 10 milhas, serve de informações. Gente, após Itap. Após Itap, 6310. Localizador, Copa Vista, Golo 398. Golo 398, completo de aproximação, chame torre 118, decimal 612. 18,6, até daqui a pouco. Torre, boa noite, Golo 398. Golo 398, vento de 130 com 10, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, gol no 398, para parar baixar travado. Chave travado, passando fibra, gol no 398. Afirmativo, livre pouso 120 com 10. Livre pouso, Golo 398. Aproximação, descendo para 2000, informe na Pro de Duna. 2000, reportaria Duna, Ocean 6310. Objeto 582703, autorizado, reporta táxi. Autorizado, táxi, autorizado. Chame Recife, 1288, alterna 1260. 288, 260, gol 1613. Minha 310, inicia a redução. Reduzindo agora, minha 310. 398 ao 18, direito 121, um, décimo 9. 219, 1398, boa. É, 5827, pronto para o táxi. 108, 3 horas e 40, confins. Webjet 5827, taxia via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 097, bom voo. 617 agora, autorizado táxi Índia Alfa, ponto de espera torre 286 agora. Falou, boa noite, gol 398, livrou. 1398, boa noite, taxa via Alfa Juliette, posição 09, parte principal. Alfa Juliette para o 09, gol 1398. Solo Salvador 4071, no portão, puxa só, né? Azul 4071, no corneio com a equipe de solo, após o Boeing da Webjet livrado do setor, autorizado, reporta táxi. 7, após a passagem do web, tá livre, puxa só, não, 4071 da Azul, contato com o solo. Solo boa, 3662 390, Natal. 3662, negativo 380, tenho 370 para aprovado, copia? Copia 370. Autorizado Natal, nível 370, via pelo Zulu 10. Decola da 10 com curva esquerda, perfil da saída PUCA, transição ZIPAR. Era o via pelo Zulu 10. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5175 no transponder. 370, Natal autorizado, via pelo Zulu 10, decolando da 10 com curva esquerda. PUCA ZIPAR, 208 controle, acionado 5175, tá 3662. Correto, portão 8, chama para um pushback, acionamento, portão 3662. Chamará, né, Dani? Torre Salvador, muito boa noite, Oxané 6310, final, baixado e travado, passando marca 2K. Seita, Oxané, aguarda a pista livre, o Webjet 737 Web está alinhando para decolar. Autorizado ILS, informará estabilizado 5218. Porto, Xané 6310. Livre pouso. Uma centena, 109, 6310. Livre pouso, Xané 6310. Temos controle? 120, décima 8, aos 22, bom voo. Obrigado. Salvador, boa noite, Abjet 5728, decola 5827, decola Salvador, passa 2000. Web 5827, contato Radar Regularia, sube e mantém o 360 após 2000, direto Leda. Direto Leda, subindo ao 360, 5827. Solo Fortaleza, Salvador corrigindo, 4071 da Azul para o TAC 76 a bordo, 4 horas de autonomia, Alterna Galeão. Azul 4071 no taxi via Índia Alfa, tá o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 118, pessoal, meia dúzia, o ajuste do 0 no 7, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 10, Torre 286, 4071, muito boa noite. Torre, muito boa noite, 4071 da Azul, já pronto no ponto de espera da 10. Ali mantém 10, Azul. Ali mantém 10, 4071. 1-0 no solo 23, direito 1-2-1 décimo 9. Direito 1-2-1-9, hoje a minha 3-0. Salvador, muito boa noite, Oxaner 63, 1-0, Lisana, se escuta. Oxaner 63, 1-0, boa noite, agilizando na medida do possível, tá, que serve Alfa Juliette, posição 1-0, parte principal. Alfa Juliette agilizando para a posição 1-0, 63, 1-0. Essa identificação desça para 3 mil pés, última trem Salvador 1-0-7, chegando à Mare. Desça 3 mil, 1017, autoriza a presença proa de Duna. Autorizado Itap. Ok, direto Itap então. Trip 5-2-1-8, estabilizado. Trip 5-2-1-8, completo de aproximação, chame torre 1-1-8-6-12. 1-8-6-5-2-1-8, pode ligar. Livre pouso, pista 10, 1 centena, 1-0-9, autorizado. O 4071 decolou os 26-120, décima 8. 208, boa noite. Volta, 3662. O Chivé caçando a meta na 08. Lueda. Gente, o 4071 na 08. A Juliette vai parquear até 1-0. Após o mesmo, tá livre, reporta táxi. Coordenação, reporta táxi, tá livre após o Chanel, 362. 527, cruzou no 40. Chame Recife em 1251, alternando 3325. 5152, galera. E trip no solo aos 29, chame 219. 1219, trip 5218. Solo Salvador, muito boa noite, é o trip 5218, livrou, tá na... Alfa. Trip 5218, boa noite, táxi lento via Alfa, mantenha a posição em sua táxi Juliette, aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa, manterá a posição antes da Juliette, o trip 5218 aguardando a autorização. Então 3662 na escuta. É o 4 Lio LS, desespera 2000 pés, informe estabilizado no loop de agora. Para 2000, gol no 604. Salvador, boa noite, é o 3258, fique na informação de que é a autorização 3.04 mesmo, fique na informação. Conta agora. 3858, boa noite, informação Serra Confere, só um instantinho, cobra Fortaleza, 370, prepara a Momo, transição Frotti, aguardando. Para o táxi da 3662, 112 a bordo, Fortaleza, 2h45. 3662, táxi via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10. Ponto de espera Torre em 118, decimal 612, o ajuste no 0 no 7, um bom voo. Ataque Pátio Indy Alpha, 26, ponto de espera, 3662. 5218, após a passagem do Airbus da TAM, Juliette, remota 113. Após a passagem do Airbus da TAM, autorizado.